Eu sou do mundo e giro junto com os minutos. A mente capta tudo, sem definir o que é absoluto. Se curto já tá bom, do rock ao baião. Rap é minha expressão, mas se é ruim eu não me iludo. Vai saber o que é melhor pra mim e pra você. Andar descalço ou não beber, fazer nagô ou não ter cabelo. O que importa é usar o cerebelo. Nesse som meu apelo é não rotular o que tu quer ser. Eu sou de uma classe rotulada de pobre, mas também já andei com neguinho de área nobre. A pobreza tá na mente de gente que é snob. Classifica o seu perfil por morar onde tu pode. Então não quero usar boné por opção. E se for de camelô, sendo maneiro, tranquilão. Vou na festa de rap, me viro no baile funk, na roda de hardcore trocando ideia com os punk. Vou só embolada do Nordeste, o tambozão logo em seguida. Sou da tribo dos que pensam sem regra estabelecida. Tudo que fiz, vivi, foi vontade que senti. Voz de dentro que ouvi, pois estilo aqui é free. Se faz chorar ou se faz rir, é pra todos desse mundão. Sem rotular quem deve ouvir, sem classificação. Do Rio pro Brasil, do Brasil pro mundo. Preparado num coxil, vira lata vagabundo. Eu tô de boa se esquentar pra opinião. Sinto o poder que invade a vibe. Aqui desce o som, aqui desce o som, aqui desce o som, aqui desce o som, aqui desce o som. Eu sou do mundo e se somar pra mim tá bom. Metamorfose estilo sem definição. Definição, definição, definição, definição. Os olhos castanhos, definição genética. Tô quebrado, mas minha opção nunca foi essa. Viver sendo o que sou pra mim nunca me estressa. Deixo você escolher que estilo te interessa. E sem pressa vou fazendo alquimia do que mais curto. Poesia concreta com gíria aqui do subúrbio. Use abuso do que Deus me deu desde que eu nasci. Uma mente pra pensar em minhas pernas pra seguir o mundo. Já vivi conflitos demais, pra que mais um? As diferenças não trazem problema algum. Se o vermelho não combinar junto com o azul, é só teu jeito de olhar que muda tudo. Dê um giro ao seu redor, perceber ao seu alcance. Aceitar sem rotular, a união te dá mais chance. Faço confusão em quem pensa em definir. Sem definição te dou meu som pra confundir. Eu tô de boa se esquentar pra opinião. Sinto o poder que invade a vibe aqui desse som. Aqui desse som, aqui desse som, aqui desse som, aqui desse som. Eu sou do mundo e se somar pra mim tá bom. Metamorfose estilo sem definição. Definição, definição, definição, definição. Bolsa e som sem definição. Se é ruim ou bom, é sua criar beat. Pulsa esse som sem definição.